www.facebook.com. Esse swing é bem gostoso, quero ver você dançar. Chega pra cá, chega pra cá. A pegada do alemão que todo mundo vem dançar. Chega pra cá, chega pra cá. Esse swing é bem gostoso, quero ver você dançar. Chega pra cá. E a pegada do alemão, todo mundo vem dançar. Chega pra cá. Alemão de forró. A mão na cabeça vai até o chão. Esse seu rebolado que me deixa doidão. O mano toca pisadinha, todo mundo quer dançar. Já amanheceu o dia, não tem hora. Esse swing é bem gostoso. Chega pra cá, chama. A pegada do alemão que todo mundo vem dançar. Esse swing é bem gostoso, quero ver você dançar. Chega pra cá. E a pegada do alemão que todo mundo vem dançar. Chega pra cá, chega pra cá. Alemão do forró. Aô, Potência! Alô, Latina! Grande abraço! Nova Venecia, São Gabriel da Palha. Com o Espírito Santo. Vem comigo! Bora de mais um sucesso aí aos corações apaixonados.